peraí. Uma parada muito legal. Que... Não, vou começar com uma parada muito legal, não. Vou começar de outro jeito. Teve uma situação bem bacana também que. Não, mas bacana não. Porra! Podcast Tanguinha! Amarrei suas tanguinhas! Está começando o podcast de tanguinha! Hoje, desculpa semana passada, galera. Nós vamos falar sobre X-Men, o filme está chegando aí, First Class. Vamos dar um embasamento para quem não viu, ou curiosidade para quem já viu, ou nada para você que está afim de ouvir podcast independente do assunto. E, mais uma vez, estou eu aqui forjando felicidade. Fluffy! Optic Blast! Comigo hoje, Bode! Don't you know who I am? I'm the Juggernaut, bitch! Tem que falar que a Tanguinha Corp tem o poder mutante de nunca atrasar a segunda-feira meio-dia. E comigo e com o Bode, Pombo! Cyclops! I know how you feel about it, Wolverine, but... You know nothing, little man. É isso aí, né? Eu não tenho muito a falar sobre X-Men, só que eu sempre tive a mania de ficar pensando, toda vez que eu saía com uma garota gata, se na hora H ela não podia ficar azul e espinhuda, né? Mas depois eu acabei percebendo que é melhor do que o que acontece hoje em dia, que você pode sair com uma garota gata e na hora H ela tem uma trozoba. Então é bem melhor, né? Caralho! É, mas é verdade. Onde é que você tá indo, cara? Que você corre esse risco aí? Não, eu falei que aconteceu, eu falei que pode acontecer, né? Que aí ela não é azul, mas tem um monte de pinhão também. Isso é um perigo, cara. Ele tá indo lá na câmera do cara. O processo de você pegar ela já acabou com sua moral, já. Verdade. Deixando claro que eu sempre tive medo, nunca aconteceu, tá? Não. Valeu, pô, a gente não fala pra ninguém, não. É só um podcast público. E aí, eu não quero insinuar nada, mas todo mundo sabe que o um membro da Tanguinha Corp pegou um travesti, né? É verdade. fica aí a dica. Tem que descobrir. Chega de travesti, o bagulho agora é X-Men, rapaz. Vamos lá. E comigo e com o Bode e com o Bombo, Britinho! Too much iron in your blood. Mas, pô, travesti é quase um X-Men, cara. Eu me chamo. É o próximo passo da evolução, né? Aí é por sua conta, eu acho que é uma evolução. E hoje aqui com a gente, convidado especialíssimo do Areva, Z! Fique alerta, a Guilherme trouxe os amigos. E aí, Tanguete? Fala aí, cara. Primeira vez aqui no podcast Tanguinha, tá empolgadaço, né? Ô. Que alegria. Que alegria, cara, que alegria. Mas tudo bem. Então tá bom, galera. Vamos agora pro mural de recados. Um abraço. Mural de recados. É, galera. Vamos agora rapidinho dar os recadinhos pra vocês. O que vai acontecer essa semana? Acho que a gente pode começar primeiro pedindo desculpa pela semana passada, né, Bode? Verdade. Que não teve podcast, então foi mal, galera. A gente tava muito enrolado. Deu a vida, os estudos, não deu. Faculdade, semana de social na UERJ, não é isso? Semana de ciências sociais. Inclusive tem a foto da toalha que a gente vai anexar aí. A toalha. Você não mandou a toalha da toalha ainda? Não, pra tu ver. Tu idiota. A toalha Opa. Esteve por lá, na verdade. Tô forever alone até agora aqui no tópico, mas Nossa, tudo bem. Só. Então, o primeiro recadinho que eu posso dar é o Twitter e Facebook. Pra você que ainda não curtiu o nosso Twitter nem nosso Facebook, aparece por lá, que é por lá que a gente avisa se vai ter, pode se der merda no podcast, se sair alguma coisa nova, inédita e tudo mais. E é bom que a gente pode se comunicar com vocês. E pra vocês acessarem, é só você ir no site lá em cima na direita, clicar no Fzinho ou no Tzinho respectivo. Mas em que site? Por acaso seria www.tanguinhacorp.com? Esse mesmo. Show de bola. Vai, puxa aí, vamos fazer um negócio dinâmico, não precisa ficar te introduzindo, não. Certo. E vocês querem falar conosco, vocês podem deixar o recadinho lá no site. Todo post tem lugar pra você deixar o recado, obviamente. Assim como vocês podem mandar um e-mail pra gente. Qual seria o nosso e-mail? podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com pra fixar bem. E, gente, nós precisamos aumentar a galera que está se libertando, a galera que está ficando mais arejada. A galera da tanguinha, porra. Muita, pouca gente de tanguinha ainda aí. Então, pra você que tem um amigo que acha que ele, porra, acho que meu amigo também vai gostar desse podcast. Você, porra, avisa pra ele, recomenda pra ele. Eu sei que ele não vai ouvir agora, vai demorar, tipo, vai ficar uma semana te enrolando. Mas se você chegar, pô, ouviu, cara, o podcast, ouviu? Uma hora ele vai dizer, pô, cara, ouvi, maneiro, entendeu? Porque não tem como errar. Exato. Você recomenda, dia dos namorados tá chegando aí, mostra pro seu namorado também. Tem podcast que ela vai gostar. Nem todos, tem uns meio obscenos. Esse, por exemplo, que vocês vão ouvir agora é muito pesado, não mostre pra ela. Mas tem alguns que você pode mostrar. E tem também, pra você que gosta de futebol, e não sei, provavelmente você também conhece, é o Cartola. Todo mundo participa, todo mundo brinca. Já começou o Brasileirão, aí tá foi a terceira rodada agora. E pra não ficar de fora, a Tanguinha Copa também criou uma liga no Cartola. A gente vai deixar o link aí embaixo pra você entrar, ver a liga e acessar. Porque não paga nada pra entrar, não custa nada, se diverte, tá lá. Todo mundo que participa aqui tá lá também. Então você vai ganhar do Bode, vai ganhar do Pompo, vai ganhar do Puff, vai ganhar do Britinho. Tá todo mundo lá brincando, então você tá melhor do que a gente. O Bode é um fenômeno do Cartola, ô! Tá jogando que é uma loucura. O Bode é o mito. Parece lá que a gente vai ficar muito feliz de brincar também com a gente. E último recado que eu tenho pra dar, que isso eu não posso passar pro Bode. Pera aí, música edificante. Tanana. Beber água não achei. Achei. O nosso grande recado agora, o maestral, é que minha banda vai fazer um show. Uou! E que banda seria essa, Pluff? Minha banda é uma banda chamada Ramones, que é um parecido com uma cópia aí do original. Foda-se. Uma banda punk. Nós somos uma banda de ska que toca músicas de anime, de jogos e funk e sertanejo e faz a zoeira aí completa. A gente já é por conhecido aí nesse meio de eventos de anime. Mas se você, por acaso, né? Não vou dizer que vai ter alguém. Mas por acaso, se você gosta de anime e costuma frequentar esses eventos, vai rolar agora dia 12 de junho, dia dos namorados. O show da Ramones no evento Anime Brother Club em São Gonçalo, em Niterói. Então você que é do Rio de Janeiro, ou de Niterói, ou de São Gonçalo, ou das Redondezas e tá afim de ir no evento, domingo, dia 12, a Ramones vai tocar lá. Não perca. Isso aí, deixa sua alma gêmea em casa e vai curtir o Pluff dançando fantasiado lá. Mas vem cá, tem coisa mais romântica do que levar a sua namorada pra ver um show punk no dia dos namorados? Tem coisa melhor? Não tem. É isso não aí. Tem. Então, pronto. Melhor dia que todos os tempos. Vamos isso começar aí. O podcast. Ah, e só mais uma coisa. Antes de começar o programa, nós não apoiamos o uso de drogas, gente. Não apoiamos, Nem precisa. E o Brito não usa drogas. O Brito não usa. Isso aí. Quer dizer, não mais. Hã? Alô? Galera. Voltamos aqui. O Zé... Oi. Você não ouviu o nosso podcast ainda? Ouvi, eu acho que o primeiro. Ouviu, cara, o primeiro? Chegou... Acho que sim. Porra. Pô, mas eu vou te falar que então você não sabe o que vem agora. Teste? Agora vem o teste psicotécnico. Que é o seguinte: que maravilha. Todos os participantes aqui do podcast, pela primeira vez que eles aparecem aqui nesse estabelecimento virtual, eles têm que participar desse teste, que nada mais é do que você repetir seu nome ou apelido, no caso é Z, 5 vezes. Que é pra facilitar o ouvinte associar a sua voz ao seu apelido. Entendi. Nada demais, easy game, em um minutinho você resolve isso. Pode ser? Mas pode. Quando você quiser começar... Zzzzz. Não vale, aí, o teu apelido é a letra, cara. Isso não é justo. Porra. Fizeram o Marcelo falar o nome inteiro dele, cara. Eu pensei que ele tava dormindo, aquela onomatopeia de sono. Ah, tá bom, valeu, ele não roubou não. Vamos agora pro podcast de verdade. Beijo. É, pronto, agora vai começar essa bagaça de verdade. Sem mais pedofilias no caminho. Que pena. Que isso, Bode? O Bode vai falar isso com propriedade, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar... Hoje eu sei que o Pombo tá comigo de apresentador, porque ele também não entende muita coisa, né não, Pombo? É, eu tô com você, de apresentador. Vamos dever um pouquinho também. Você me ajuda. Porque assim, acho que a gente tá empatado, cara. Acho que a gente fez foi ver o trailer. Então a gente entrevista os outros pra poder aprender um pouco. Então, Bode. Você tem 50 segundos de experiência, tá? Você que é o cara que eu sempre pergunto primeiro. Qual o nome do filme? X-Men First Class. First Class. E por que First Class? Eu posso traduzir, se você não sabe inglês. First Blood. Eu sei o que quer dizer, eu só quero saber o porquê. Eu não pedi a explicação. Quer dizer, eu pedi a explicação, só não pedi a tradução. Você não detém conhecimento e vem com ignorância? Eu tô te pedindo uma informação. Então tá, peça por favor. Por favor. Ajoelho. Fale o que você tem que falar. Então, o filme trata da primeira turma dos Homens X. Tipo, não, pera aqui, que são os Homens X? Primeira turma no filme, né? É, do filme. Vamos falar dos mutantes. Quem são os mutantes? No mundo da Marvel, aquela editora de quadrinhos norte-americana, rival da DC, se você tá muito perdido na vida, são pessoas que, assim como você pode nascer albino, assim como você pode nascer, sei lá, com síndrome de Down, você pode nascer com um gene X modificado. E que esse gene X modificado, ao invés de causar uma doença caótica, te dá um superpoder, que nem sempre é um superpoder. Você pode ter ossos de vidro, por exemplo. Ou você pode soltar raio da vista, depende. Às vezes a pessoa com problema mental tem superpoder. Você não sabe. Se você fumar crack também, por um minuto. Essa teoria do crack do Brito é boa, Brito. Como é que funciona, cara? Você faz uso do crack. Como é que funciona, cara? Qual é o efeito? Eu não faço uso do crack, não, cara. Cara, eu e o Brito já passamos pro Oxy, já. Vocês estão de bobeira. Um ouvinte de vocês, que eu não posso dizer o nome, Leozinho, perguntou pro amigo nosso, que eu não posso dizer o nome, Carvalho, se eu usava crack. O superpoder do Brito é não conseguir esconder a identidade das pessoas, rapaz. É. Tá, a teoria do crack é o seguinte: a pessoa, ela tá na sarjeta, ela tá triste, ela não tem família, não tem, perdeu a mulher, não tem mamãe pra fazer chocolate quente pra ela. Aí, ela pode fazer duas coisas: ou ela vai cheirar aquele líquido estranho na pet, garrafinha de 2 litros. Essa eu não conheço. Ou ela vai pegar o cachimbinho e vai tomar uma pedrinha de crack. Aí ela vai entrar no mundo mágico, assim, daquele My Little Pony, cara. Cara, isso não é certo, vai ter gente tentando fazer isso, velho. Aí ela entra no mundo mais aeroporto e dentro de um minuto acaba. Só por um minuto. Mas por um minuto ela minuto... vive no mundo do Spider-Man. Você imagina, pode realizar qualquer sonho que você quiser. Por um minuto. Você tem superpoderes, pô. Mas que fique bem claro que esse um minuto é pro usuário, né? Pra quem tá do lado de fora, foi 48 horas que o cara passou caído no meio da rua. Vale pra todo mundo. E os efeitos colaterais são apenas ataques epiléticos e dependentes. Pô, vale muito a pena. Caralho, para isso não, cara. Tá aí a dica do Brito. Crianças, não usei droga. Com certeza que o Brito usou essa porra antes de vir gravar. Com essa certeza merda, já fez uso dessa merda. Gente, cara, olha só, a dica agora: pra ter uma vida saudável, durma cedo e não use crack. Só... Sério. Só use erva da boa. X-Men! Evite a primeira pedra. Ah, cara, mas ou você tá pode usar uma pedra de crack, ou você pode usar uma pedra de crack e sonhar que é saudável. Também funciona. Não tem nenhum mutante que controla as pedras, não, cara? Ela é boa. Não, cara, então, como já falado, os X-Men, a revista X-Men 1 foi publicada em setembro de 63. E ela foi criada pelo Stan Lee, obviamente, junto com o Jack Kirby, né? Uhum. E daí, o Stan Lee já tava meio de saco cheio com aquela de dar origem pra poder dos super-heróis. Tipo, ah, o Homem-Aranha foi criado por uma aranha radioativa. O Dr. Bruce Banner foi contaminado por raios gama e virou Hulk. Ele já tava de saco cheio com isso. Aí, até que a senhora ali, né, esposa do Stan Lee, virou pra ele e falou assim: vem cá, por que você não cria os personagens que já nascem com esses poderes? e aleatórios pra ter possíveis variações. Sim. Ela só falou, o Stan Lee devia estar de saco cheio em casa, falou, mulher, tem que criar poder pra super-herói, me dá uma ideia. E ela, que tava de mais saco cheio, falou, cara, que se foda, já nasceram com poder, tá valendo, vai. Não duvido, pode ter sido também. Mas a grande sacada no caso dos X-Men é que enquanto os outros super-heróis eles eram vistos como deuses, né, como os caras fodões das histórias, os X-Men eles já apontaram mais pro lado do preconceito. Então tinha um puta de um preconceito por causa do fato deles serem mutantes, uma nova linhagem dos humanos e tal. Então rolou essa parada aí que foi o diferencial dos X-Men que acabou tendo sucesso, né? Da revista do primeiro grupo, que não é esse que tá no cinema, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E vale ressaltar que esse negócio de Magneto Xavier é totalmente chupinhado do Malcolm X e Martin Luther King, aquela luta de classe dos negros norte-americanos, que pra terem direitos iguais, um queria um caminho mais radical e outro um caminho mais pacifista. É totalmente inspirado nisso. Eu não sei, mas eu acho que o Chico Xavier deve ter um sidekick também, cara. Porque... Vamos lá, o careca, Xavier. X-Men pra mim só lembra o Xavier, cara. O Xavier e os pupilos, não é isso? Naquela escola de mutantes, o Xavier é o diretor, toca a sinetinha e vai todo mundo pra aula. É algo diferente disso. Cara, na minha cabeça, eu imagino que aquilo é um albergue de mutantes onde a putaria rola solta, se fosse no mundo isso, real, cara. Os avassaladores? Pois é, cara. Só, tipo, só mora modelo dentro da casa. Até o careca na cadeira de roda é musculoso. E a mina mais... A garota mais vestida anda com fio dental socado no rabo, cara. Não, mas olha só, na primeira parte, aquela mansão ainda era uma sauna gay, porque só tinha uma mulher. Não, mas peraí, mas por exemplo, se eu nasci mutante, eu tenho que procurar a escola, mandar uma cartinha, tem um processo pra você, então como é que funciona? Assim, você quer a versão lúdica da história ou a versão real da história? As duas, uma depois da outra. Enfim, a versão lúdica da história é que o Xavier é um cara altruísta e bondoso que aceita todo e qualquer mutante com problemas, não aceito pela sociedade, que não sabe lidar com seus poderes e quer aprender a fazer bom uso deste... Em prol da sociedade? Sim. Ok. E a outra? E a outra é que o Xavier é um filho da puta que ele só recolhe mutantes que tem algum poder que interesse ao seu belo prazer e a sua megalomania enrustida. Mas pô, ele é bonzinho, não é bonzinho? Não, existem várias versões de história do Xavier. Eles ficam botando um background do Xavier porque ele é um cara meio filho da puta. Existe uma corrente da Marvel que até ultimamente até deixaram de lado, mas há alguns anos atrás estava muito forte a corrente que o Magneto é um cara bonzinho, mal interpretado, e o Careca é um filho da puta. Não, sempre tem isso. Porque mostram que o careca, ele não pega um mutante feio e torto, tá ligado? Ele só ajuda o mutante que pode trazer algum benefício a ele. Não. Fala isso pro Pera. Eu não gosto do Xavier, cara. Porque ele começou... Eu acho que foi ele, né? Que começou com um termo que eu odeio muito, cara. Essa porra de... Qual é a fera? Qual é a fera? Meu Deus. Aí, pô, você não sabe muito de X-Men, não, né, cara? Qual é a fera? Tá me tirando? Se eu tirar, se eu tirar da conversa, não vai ter muito problema, né? Agora, sério. Vamos mais atrás. Quem é Charles Xavier? Pra mim, é uma versão mutante do Chico Xavier, cara. Mas, peraí. É sério. Que ano surgiu o X-Men, a história em quadrinho, a primeira edição? Você... 63! 63? É! Isso prova que... Quem plagiou quem? O Chico Xavier ou o Professor Xavier? Pô, o Chico Xavier morreu, já tava com... Um... O Chico Xavier morreu 20 anos. Já. O Chico Xavier já tava em atividade. Já tava. A minha mãe já tinha nascido. Nasceu em 1910, moleque. 1910. Que isso, cara? Então, você veja bem. Os dois eram velhos, carecas, na cadeira de roda. Os dois tinham aquele espírito altruísta, né? Altruísta. O Chico Xavier dizia que tinha aquele poder de psicografar e de entrar em contato com o mundo espiritual. O Xavier, ele entrava em contato com as outras pessoas através do poder da mente. Então, tipo, cara, pra, na minha cabeça, o Chico Xavier é mutante. O Charles Xavier. Não, o detalhe é que ele é muito mais foda, porra. O Chico Xavier, o Professor Xavier nunca colocou nenhuma frase dele no comercial do Sabadão Sertanejo também. O Chico Xavier toda semana. Vocês vão ouvir isso agora. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Chico Xavier. Ah, é verdade, que falava, o cara falava ainda. Era uma mensagem bonita, blá blá blá blá. Chico Xavier. Chico Xavier. Era muito bom, cara. Tá, beleza. O primeiro grupo na história original não é esse do filme, mas no filme tem o Xavier. Então, porra, quem é o Xavier? É um careca aleijado. Careca aleijado. Obrigado. Acabou. Tchau, galera. Então explica. Explica porque no filme ele tá com cabelo, então. É, seu puto. É, por que, que no filme ele tem cabelo? Está, é verdade. Porque é uma adaptação. Por que careca não atrai público. Ele era novo. Não tinha sido contratado com a calvície ainda. Por que ele tá andando e tal? Não, mas o que acontece? Charles Xavier era um garotinho muito, muito, muito afetado, nunca foi muito normal. A mamãe dele casou com um cara que era o pai do Fanático, do Juggernaut, mas isso não vem ao caso, que no filme não vai ser assim. Mas o ponto é, Charles Xavier começou a manifestar os poderes psíquicos dele muito novo. E aí ele ouvia as vozes de todo mundo gritando na cabeça dele, ele sentia as dores dos outros. Tem até uma história muito maneira que o Fanático, o Juggernaut, quando era moleque, fazia muita merda e tomava porrada do pai. E o Xavier, por não saber controlar os poderes direito ainda, sentia as mesmas dores que ele sentia. Que ele entrava tensamente na mente da pessoa que ele sentia as dores, sacou? O BS, isso no mundo real é chamado de loucura. Loucura. Esquizofrenia forte. O Xavier é um piterro muito louco. Só que nesse mundo do crack ele é especial. Mas então, o Xavier, ele manifestou esse poder desde cedo e ele notou que ele era diferente. E ele começou a querer ajudar as pessoas. Por quê? Porque ele é um babaca. E nisso... Olha o funk aí. Por quê? Chapeuzinho. Por quê? Chapeuzinho. Por quê? O Xavier, ele era diferente. Chapeuzinho. O Xavier, ele é um babaca. E nisso, ele foi ajudar as pessoas em Israel. Se médico em Israel, médico, enfermeiro, sei lá como. Ele foi ajudar as pessoas em Israel, não sei fazendo o que, mas foi ajudar. E nisso, ele conheceu um cara que ia mudar a vida dele. E não era um traficante de crack. Não, era outra coisa. Era nosso querido futuro Magneto, Eric, eu não sei falar o sobrenome dele. Peraí, o Eric tava em Israel? Tava em Israel. Fazendo? Eric Lesher. Vamos mais atrás, vamos contar a origem do Magneto. Magneto era um menininho judeu que tava no campo de concentração. Você lê essa história, Pluff, você pode falar disso. Não, não quero falar, cara, vai. Mas eu não li a história. Eu li, mas não, a história não precisa aprofundar no Magneto agora. Depois a gente faz um podcast O Magneto, vai. Por enquanto, fala assim, tá prometido, uma câmera. Tá prometido? Tá prometido. Podcast Cast 213, O Magneto. Escrevam aí, 213, galera. Então... O Xavier, o Magneto, ele, o moleque, como ele era judeu, ele foi parar nos campos de concentração lá na Alemanha. E nisso ele descobriu os poderes mutantes dele. E ele conseguiu sobreviver graças a Deus. É, a família dele toda, ele morreu e na fuga ele foi descobrindo os poderes dele, entendeu? Ele salvou, na verdade, por causa dos poderes, porque ele não morreu lá no extermínio lá dos judeus, no Holocausto. Perfeito. E nisso ele conheceu uma mulher e teve filhos com ela. Mas mais uma vez o preconceito das pessoas... Por ela ser cigana, salvo engano, levaram a queimar a casa dele e supostamente matar os filhos dele e a mulher dele. Ele achou que tinha morrido. E nisso ele ficou maluco, ah meu Deus, minha família, estou perdido. Já sei, apesar de ter ido para um campo de concentração e das pessoas terem tacado fogo e matado minha família, eu quero ajudar o mundo. Eu vou para Israel ajudar as pessoas. Por que Israel? Porque ele é judeu, porra! Porra, vai para África, tem muito mais gente para ajudar na África do que Israel, mas, porra. Mas ele é judeu, cara. Foda-se que ele é judeu. E nisso, ele, lá em Israel, ele conheceu Charles Xavier. E não sei o que rolou, que um mostrou pro outro que tinha poder especial. E disso rolou um sentimento muito forte. Quer ver meu poder? Caramba, essa história é muito homoerótica, cara. É ridículo. Não, quer dizer, não posso falar que é ridículo. O Bolsonaro vai te pegar, hein, Brito? Vocês entenderam o que eu quis dizer. E é isso. Eles descobriram que tinham poderes e eles falaram: será que tem pessoas especiais como nós e eles não se referiam a homossexuais? Caralho, moleque. Para com isso, cara. Você, porra, pra você deixar nem passar pública. Até cara. Porque homossexuais não são especiais. Isso não pode voar. E aí rolou aquele sentimento entre os dois e eles falaram: vamos atrás de pessoas especiais através do mundo? Mas peraí, como assim do nada? Aí, pô, pega meu zíper, vamos atrás de pessoas especiais pra ajudar elas. A família Camundongo. Ah, tem que ter, porra, eu fiquei muito triste porque minha família morreu e me incendiaram a casa da minha mulher e eu preciso de um parceiro e a gente vai fazer isso juntos. Tem todo um fundo emocional, cara. É. Tá pulando o fundo emocional pra as pessoas ficarem felizes. Exato. Porra. Então, você quer emoção, Pluff? Eu gostaria, um pouco de emoção. Com emoção ou sem emoção? Aí vai o fundo. Sobe o morro e compra 5 quilos. Não, mas aí a emoção faz as contas aí. Quantos minutos? 5 mil minutos dá quanto tempo? Caralho, tá muito pesado. E aí? Tá, eles viram amiguinhos. Só que aí eles começam a ter divergência de ideias. O Xavier gostaria que os humanos vivessem em paz junto com os mutantes. Por outro lado, o Magneto, ele queria juntar a raça mutante para ser superior à raça humana. Exatamente, ele queria um confronto porque ele temia que a raça humana fizesse o mesmo que os nazistas fizeram com a família dele e tal, né, daquele lance de raça superior. Então ele queria ser o próprio Hitler dos mutantes, se você fosse ver bem, né? Exato. Ele queria subjugar a raça humana. E em contrapartida, o Xavier, ele queria unir essas duas raças, a viverem pacificamente, todos felizes, de mãos dadas no jardim colorido. Essa é a premissa, é basicamente a premissa da guerra entre os dois, assim. Aí um começou a juntar mutante de um lado, outro começou a juntar mutante do outro, e foi isso. Mas tipo, mas isso aí é no quadrinho, né? Sim, no quadrinho. É, porque no filme aparecem os dois juntos na mansão Xavier, felizes e contentes, sem nenhum resquício de briga, eu acho. Talvez até apareça mais pro final do filme. A briga deve ser no final do filme, é. Cara. Aí cada um vai pro lado pra ter não, um Second Class. Eles devem ter alterado o roteiro pra isso. No filme, que a gente nem assistiu ainda, eles, na verdade, o que é mostrado no filme, eles ainda estavam amiguinhos, tá? É a fase deles amiguinhos catando mutantes pelo mundo. Só que no quadrinho, nessa fase de amiguinhos, não tinha X-Men ainda, então não tinha os outros mutantes. Não. Ah, saquei. First Class dos quadrinhos é somente o Xavier, o Fera, antes de ser azul peludo, o Anjo, o Homem de Gelo, que parecia um bonecão de neve gigante. Homem de Neve! Homem de Neve. E o Ciclope... Sério que ele era igual Homem de Neve? É, sim, é um boneco de neve. Só tem neve. É um boneco de neve. E aí você ele vê... Um, caralho, um boneco de neve, boneco cara. Um boneco de neve deve ser muito maneiro, cara. Com a cenoura no nariz e tudo. Foi maneiro, cara. Sério? Não, mas agora sério. Parecia um Homem de Neve, assim? Cara, pensa num boneco de neve. Tá, eu tô pensando desde o início, cara. É por isso. Isso que eu tô espantado. Isso. Isso é o Homem de Gelo. Porra, que foda, cara. Que maneiro, cara. Vou fazer aqui. Quando eu for pra algum país de neve, vou fazer um mutante, então. Caralho, que bizarro, cara. Eles tentaram zoar a série, então, né? Porque botaram o cara feito de neve mesmo. Não, porque eles não sabiam o que fazer, cara. Aí, ó. Era a imaginação inocente da época, né? Aí depois eles justificam que o Bob Drake, o Homem de Gelo, ele não sabe controlar direito os poderes. Ele é um mutante caralho. Nível ômega, que é o cara que pode fazer literalmente quase tudo com poder. O poder dele não tem limites. Caralho, e aí... Mas peraí, cara, olha só, você viu a foto que você mandou? O Magneto tá com um chifrinho, cara, e dois chifrinhos como se ele fosse o capeta. É verdade. E com a roupa vermelha, cara, que isso? Isso é alguma apologia, cara. Tô querendo isso aqui, é alguma influência, alguém comprou a Marvel, hein? A justificativa que eles davam pro Homem de Gelo parecer um bonecão de neve, não ser de gelo, ser Homem de Neve, né? É porque ele não conseguia controlar direito os poderes dele. Então ele não conseguia condensar aquele gelo. Ele conseguia baixar a temperatura do corpo dele até se transformar em neve, mas não ficar denso, né? Até que o poder dele evoluiu ao ponto de ele virar praticamente um elemental de água. O corpo dele é de gelo absoluto e quando destrói ele vira vapor. Ele é imortal. E tem duas coisas muito ridículas nessa capa. Primeiro, a Jean Grey tá parecendo que tá fazendo yoga. E outra, o anjo, ele é tão fraco, mas tão fraco, que ele tem que brigar de bazuca. É equilibrado. Mais maneira que tem o Donkey Kong, cara. Ainda tem o Donkey Kong na capa ainda. Esse é os X-Men originais. Mas, são, pô, os X-Men. Tudo bem, não foi assim que funcionou. Aqui eles estavam reunindo os X-Men. E quem é que aparece no filme? Quais personagens que aparecem, que são importantes? Então, pelo que deu pra notar no... Ninguém é que viu o filme. Ainda não. E pelo que deu pra notar no trailer, a equipe, a primeira turma é formada pela Mística, pelo Fera, pelo Destrutor, que é o irmão do Ciclope, pela Angel, que não é o Anjo, é uma mulher latina com asinhas de borboleta, pelo Banshee, pelo Azazel, que nem mutante é nas HQs, e pelo Darwin. Tudo bem, vamos então só dar uma pincelada em quem a gente sabe que vai aparecer no filme. O pessoal chegar lá e ver, ah, pagar de conhecedor, sabe? Dizer, porra, essa aí é a Mística, eu já conhecia ela, o nome dela real, não sei, entendeu? Uhum. Pagar de playboy. Vai lá, o, por favor, profundo conhecedor de X-Men. Ó, oh, brother. Eu? Qualquer tá. Um, vai lá, vai você. Tá. Depois bom. Você passa a bola, passa a peteca. Então, a Mística, quem é a Mística? A Mística é uma mutante transmorfa, ou seja, ela consegue alterar a sua forma física. E ela é azul, e como dá pra ver no filme, ela está mais nova do que nos X-Men 2, 1, 2, 3. Ela que intoxica o gordo no banheiro. Naquela cena genial. E ela é transmorfa, ela é a mãe do Noturno, não sei se no filme vão abordar isso, já que também nessa equipe, nessa primeira turma, tá aquele tal de Azazel, aquele bicho vermelho que parece... É, esse que eu vi no trailer, ele é irmão do Noturno, coisa assim? Não, nas HQs, Azazel é um demônio que é o pai do Noturno numa história muito ruim que a Marvel até botou pra debaixo do tapete. Mas, pelo visto, no filme, o Azazel vai se tornar um mutante feioso e teleporter que nem o filho. Posso fazer um adendo aqui? É, por favor. Esse First Class, ele acontece mais ou menos 20 anos antes do primeiro filme. Entendeu? Importante. Eu não sei quem foi o Jeg que teve a ideia de colocar o Azazel e a Mística, sendo que o Noturno, quando aparece no segundo, já deve ter uns 35 anos, cara. Eu não sei quem foi o filho de uma anta que fez essa conta matemática pra achar que cabia os dois, se ele for fazer que o Noturno é filho dos dois. De repente o Noturno tá na escola ainda, cara. Vai aparecer ele criancinha indo pra escola, você que não sabe. Eles trondando na escola. É nóis! É freestyle! Olha o que eu sei fazer! Vum, some! Mas então, o Azazel, que é aquele bicho vermelho teleporter, que nas HQs é um demônio, pai do Noturno, a Mística, que é metamorfa. Temos também o Destrutor, aquele cara com aquela bola na barriga, que solta raios. Nas HQs, ele é o irmão mais novo do Ciclope, o Alex Summers é o nome dele. Nossa, peraí, ele é irmão do Ciclope. Pô, os dois, o Ciclope e o irmão dele, ele também é Summers? Ele é Summers, Alex Summers. Ele é o irmão mais novo nas HQs. Então todos os Summers, os dois mutantes, têm poder de soltar tipo raios do corpo. Só que na verdade são três Summers. Quem é o terceiro Summer? Tem o Kid Vulcan, Gabriel. Gabriel Summer. E ele faz o quê? Ele é o mutante, é o Summer mais forte, ele tem manipulação de energia. Mas ele também solta raios. Ele manipula energia, por tabela ele também pode soltar raios. Então minha teoria ainda é válida. E tem uma coisa legal entre os Summers, que um Summer não pode casar mal a outro Summer. Se o Ciclope abrir o olho em cima do Alex, ele não sente nada. O corpo dele é só. E o Alex é a mesma coisa. Eu não sei qual é a desculpa que eles vão dar no filme pra ele ter aquela caixa de som na barriga, porque o poder dele não tem nada a ver com som, mas... Mas não é a caixa de som, era só tipo um conceito. Que é maneiro, porra. É, um soltador de raio pela barriga. Parabéns, campeão. Pelo peito, não zoa. Tá bom. E também temos... É maneiro. No clipe também aparece o Darwin, que é o afrodescendente que entrou por cota nesse filme. Sim, mas eu não vi ele no trailer não, cara. O único afrodescendente é aquele vermelho. Pois é, você viu o trailer errado. Isso. E o Darwin... O Darwin, nas HQs, ele apareceu bem depois. Ele é um cara que, como o nome diz, Darwin, é evolutivo. O que acontece com o Darwin? Se ele é atropelado por um caminhão, ele simplesmente não vai ter osso, sabe? O corpo dele vai ficar molinho. Se ele é submetido a uma temperatura absurda, ele vai criar resistência ao calor. Se ele é colocado debaixo d'água, ele vai conseguir respirar debaixo d'água. O poder dele é esse. Ele se adapta a qualquer situação. É Deus. Não, ele é adaptativo, cara. É com o tempo, então? A parada? É com o tempo que se adapta? Tem tipo um... Não, com o tempo não. De imediato. Pá. Porra. Ele é praticamente imortal. Bota ele na Olimpíada, então, fazendo triatlo. É, só que ele é albino nas HQs. O Darwin hoje em dia seria um emo, né? Ele tá se adaptando, ia chegar nessa forma bizarra. Exato, um travesti. É o ato da evolução. Então também temos o Banshee, que é aquele louro que grita, ele controla o som e emite sons a um nível tão alto que ele pode voar. Salvo engano, ele é escocês. Isso é muito errado, cara. O cara tem o poder de gritar, certo? Tipo, exato. Ele joga a força pra frente. Aí ele aponta o grito pra baixo, grita e voa. Isso é completamente, caralho, inconcebível, cara. Tá. Não, rapaz, aquele, ele grita tão alto que ele assusta o chão e aí ele se, o chão que se afasta dele. E um aleijado telepata é aceitável. E temos também no trailer a Angel, que é uma latina com asas de borboleta, que não tem nada a ver com o anjo. A Angel é uma personagem muito idiota das HQs, assim. Ela era casada com um bico, salvo engano. Ela é bem inútil, não tem nada a falar com quem, da Angel, com não. Bico? Bico era bico do meu pai. Que teu pai aprontou na adolescência, Plano? Por que ele tem esse apelido? Tô tentando entender isso até agora, cara. Mas enfim, ela é latina, ela tem asas de borboleta e voa e é casada com um perdedor nas HQs. E pra fechar a equipe, talvez o mutante mais famoso dessa galerinha, que é o Fera, Hank McCoy, que aparece no filme 3 e, nessa época, no começo do filme, ele ainda não tem pelos. É o cientistazinho, né? É um cientista hiperforte, com mãos e pés gigantes e é isso aí. Somos nós? Qual é, fera? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Desligou aí? Parou de suar já? É, você me deu essa responsabilidade de falar tudo, pô. Porra, mas tu saiu correndo, cara. Não deu uma pausa, não fez nada. Tudo isso é muito bonito, mas ainda não me explica a inconsistência de no filme First Class o Xavier ter uma peruca e andar, e no filme do X-Men 1 ele tá na cadeira de rodas de ser careca. Como é que aconteceu isso? Caiu um míssil na casa dele, ele perdeu as pernas, é isso? Como é que funciona? Mistério. Ele não perdeu as pernas, não, ele tem pernas. Você me entendeu, não me entendeu? Tardado. As pernas só não servem pra nada. Ô, espertalhão, como é que ele ficou aleijado, então? Rapaz, aleijado é um termo muito... pejorativo? Muito feio. Ele ficou cadeirante. Como é que ele ficou especial? Especial, ele já era. Todo mundo é especial. Ah, só mandar um recado pra vocês. Olha só, vocês não são especiais, entendeu? Não são. Vocês não têm uma beleza única. Não tem. Somos todos a mesma merda. Ah, voltando, tá? Depois desse. Tá, eu sou especial. A gente tava. Merda, por Deus. Ai, diabo. Morre! Ai, diabo. Eu vou ficar suspirando, morre diabo, do que vai o resto da gravação, vai. É tipo easter egg, é. Aí faz morre diabo em falsete também. Morre diabo! Mas peraí, cara, o Xavier, cara, como é que ele começou a andar de cadeira de rodas? Ele queria passar na competição, é isso? Tinha que provar que era aleijado? Ah, tem várias versões, né? Tem uma versão que, deixa eu ver, me contaram pelo menos duas, uma um vilão chamado Morre Diabo, mentira, Lúcia, que deu um tiro nele e ficou na cadeira de rodas. Na outra, ele tem um membro muito grande, toda vez que ele tem uma ereção, ele vai todo. Não, mas eu vi uma versão parecida com essa, que parece que o Magneto tinha um caso, né? Ele, o Charles Xavier, e parece que o Magneto era superdotado também. Entendeu? E aí, escola de mutantes para superdotados. Exatamente, é superdotado e. Aí ele levou a falência dos membros inferiores aí. E agora o Xavier tem duas pernas inúteis e o Magneto continua tendo três pernas muito ativas. Por aí. Peraí. Ele explodiu porque é uma sauna gay esse lugar. Eu só ouvi uma explicação séria. Eu quero pelo menos mais uma explicação séria. Então, no universo tradicional, a primeira vez que o Xavier ficou aleijado foi enfrentando esse tal de Lúcifer. Ele deu um tiro nele, pá! E ficou aleijado. O Xavier, ele tem um problema pra ficar aleijado. Ele é tipo Shiryu, tá ligado? Por mais que ele volte a andar, ele vai ficar aleijado de novo. Não é engraçado. O Shiryu é muito derrotado, cara. E o que acontece? Uma das vertentes diz que o Xavier fica. Diz não, acontece que o Xavier, por ele demandar um poder na cabeça muito forte, ele perde o cabelo. E também o deslocamento do sangue do corpo dele vai todo pra cabeça. E aí, ele ele perde o movimento das pernas pra poder usar os poderes psíquicos. Entre outras versões, tem também a do Ultimate. Como é que foi, Zé? Da Ultimate, se não me engano, o Professor Xavier foi atrás do Magneto na Terra-X, lá no inferninho lá que o Magneto construiu. O Magneto socou uma barra de ferro na coluna do Xavier, que deixou ele paralítico, que eu acho que é a versão mais plausível, né? Socou uma barra de ferro? Eu tô uma primeira versão do Supermembro do Magneto. Isso porque eles eram amigos. Aí, também tem uma versão do Xavier, que ele tava andando de cavalo, ele caiu e ficou tetraplégico. Meu Deus! Pô, cara, o Magneto daquela fotinha tava com um capacete de chifrinho, por que ele usa o capacete? Dizem na história da Marvel que esses capacetes inibem a leitura de mente, né? Isso. Caralho, então ele já se previu quando já se precaviu contra o Xavier, né? Isso que eles eram amigos, filha da puta. E no trailer do filme a gente vê o Magneto com um chapéuzinho, então a gente já vê que rola um fight ali, uma treta ali. E depois ele soca a barra de ferro no Xavier. Aqui, cara, um trailer não pôster, tem a porra de uma mulher de branco, a dama do gelo, sei lá que bosta é essa, e tem o Kevin, sei lá o que, um viadinho aqui de terno, cara, que porra é essa? Fala assim não, cara. Você falou deles? Mais respeito, não. No filme é Emma Frost, que nas HQs é uma telepata que consegue ficar com corpo de diamante, que comanda uma escola rival à escola do Xavier. Porra, mas tá junto com o X-Men ou no filme ela vai estar com os rival também? No filme ela vai ser rival, porque por muito tempo ela foi rival dos X-Men. Como eu disse, ela tinha uma escola rival à escola do Xavier. E o Kevin Bacon tá no filme pra terminar a carreira dele, cara. Vai ser tipo o Raul Juliano no Street Fighter. Como afundar a sua carreira? Exato. Raul Juliano no Street Fighter, não tem muito o que falar, não. Sebastião, ele com a Emma Frost nas HQs comandava um clube do inferno. Que era tipo uma confraria mutante que fazia coisas evils, não me pergunte o quê, porque não me lembro direito. Mas é isso. Show, show. Show de bola? Show de bola. Caramba, achei a foto aqui da Emma Frost só de lingerie. Exatamente, vai estar na vitrine. E eu li um tweet do Ninja Inimigo falando que queria que ela tivesse mais peitos. Aliás, Ninja Inimigo, obrigado, esse cast é em sua homenagem. Não, nem sua homenagem não, mas só aconteceu por causa do seu tweet falando que ia ver o filme do X-Men. A gente tinha esquecido completamente. Chegamos ao, infelizmente, final do podcast, ou não. Na verdade, não é bem o final, porque a gente tá com a ideia aí de dar uma estendida depois que acabar o podcast, mas tudo bem, a gente vê depois. Bem, pra imitar o podcast do Thor, né, que tinha o filme já que estreou na sexta, esse podcast deve sair, já saiu na segunda, então tá atrasado, mas vamos lá. Bode, sua expectativa pro filme? Nota de 1 a 5 e um resuminho aí. Cara, eu nem me lembrava que esse filme ia ser lançado. Assim, os filmes dos mutantes da Fox não me... Depois do X-Men 3 me decepcionaram muito. Eu falo que a melhor adaptação, ênfase na adaptação de HQ até hoje, se chama X-Men 2. É o melhor filme de super-heróis que eu já vi adaptado. Eu tenho que rever, cara, porque todo mundo fala que X-Men 2 é bom pra caralho e eu não lembro se é bom pra caralho. Eu não sei pra não nerds, mas pro nerd aquilo ali é uma HQ perfeita, redondinha, bonitinha. Tenho que ler. Exato. X-Men 3 foi uma merda, Wolverine não me deu o trabalho de ver, mas sei lá, esse, eu gosto pra caralho da relação Xavier-Magneto, muito, gosto muito, amo Fera. Do Vergalhão. Do Vergalhão, pô. Sabe, há muito potencial nesse filme, assim, e por eu estar esperando pouco, vou me divertir pra caralho. Vou dar uma nota 7. Não, de 1 a 5, porra. Por que de 1 a 5, cara? Porque eu gosto de 1 a 5. Foda-se, eu dou a nota que eu quero. Eu gosto assim. 3,5, pode dar 3,5. Eu dei nota 7. 3,5. Eu não tenho... Você também mede sua altura, sei lá, em... Como é que é? Em polegadas e seu peso em libras, cara? Meço, 3,5. Porra. Pombo, sua expectativa pro filme de uma nota de 1 a 5. É, vamos lá. Eu não vi o filme, nem onde você viu, porque o filme não saiu. Ah! E eu não entendo muito de X-Men. Então a minha nota vai ser 1,5. Tá bom. Vai aumentar depois que eu ver. Bacana, tá bom. Bonitinho? Eu. E você, cara? Sua expectativa pro filme, uma nota de 1 a 5, resuminho, felicidade? Cara, vai ser uma porcaria esse filme. Eu falei que o filme do Thor ia ser uma merda, eu acho, eu não lembro o que eu falei. Foi uma merda também. Foi mesmo. Vai ser uma porcaria também, mas... Vai ser uma porcaria, cara. Fica em casa lendo um livro ou... Não fume crack. Pelo amor de Deus, gente, não fuma crack, tá destruindo família, Dino. Por favor. Não, peraí, eu vou deixar nosso convidado por último, porque a opinião dele é mais especial que a nossa. Vou dar a minha nota. Eu acho que eu tô esperando um 4, expectativa 4. Eu acho que eu ouvi falar bem do filme, porque o filme já teve uma close de beta lá nos Estados Unidos pra galera. Só tá falando bem. Eu acho que vai dar pra explorar bem o roteiro, vai ser bem legal. E ser melhor do que o último X-Men é muito fácil, né, cara? Qualquer merda é. Então, tô esperando melhorias. Uma nota 4 aí. Que se o bode fosse dar, seria 8. E Zê? Sim. E você, cara? Fala um pouco da sua expectativa pro filme e uma nota mais ou menos de 1 a 5. De expectativa. Você não tem que dar de 1 a 5, não. Você pode dar a nota que você quiser. De 1 a 5, por favor. Todo mundo deu de 1 a 5. Todo mundo falou de 1 a 5. Cara, eu, sinceramente, não tô esperando bosta nenhuma desse filme, cara. Depois que eu vi aquele Destrutor com o subwoofer no peito e. Os caras usando uniforme, como parecendo o uniforme de escola, velho. Eu não tô esperando merda nenhuma. Então eu acho que são uns 2, velho. 2 de expectativa? Eu espero estar desenganado. Eu também espero que esteja desenganado. Eu fiquei surpreso, cara, porque eu achei que o Z estivesse bem mais próximo mentalmente do filme. Ou pelo menos o Z tá bem próximo do X, né? Só tem o Y no meio. Cara. Bobo, por que eu não te mandei embora no começo do podcast? Diz pra mim, cara. Chegou o final do podcast. Talvez role um review do filme, que a gente pretende ver o filme antes de lançar o podcast pra dar nossa opinião aqui, depois do com spoilers. E a gente fica por aqui. Agradecer ao Bode estar sempre aqui. Muito obrigado, Bode. Nada, vocês chupinharam totalmente meus conhecimentos de X-Men, não falei nada que eu sabia, mas falei sobre crack, então tá valendo. Muito obrigado, Povo, por estar sempre aqui. Obrigado ao caralho, passa a carteira. Valeu, valeu, bandidão. Obrigado, Brinquinho, por sempre nos socorrer nesse momento de dificuldade. Retardado! Uhul! E muito obrigado especial pro Zê, que tá aqui pela primeira vez. Opa, desculpa, opa, cara. Opa, isso aí foi um obrigado. Bom de nada. Não, valeu aí pelo convite. Não, foi obrigado. Mas diz aí, cara, de qual dentro de um site, né? De um site. Sim. E tem um podcast também, não tem um podcast? Sim, também tem um podcast. Então se apresenta aí pra galera. Meu nome é Zenon, tenho 22 anos. Tá solteiro? Não, não tô, cara. Putz, que merda. E, bom, eu sou do Areva, galera que conhece. Areva.com. Então acessem, nós temos um podcast, sai toda sexta-feira. E que dia que vai sair esse podcast de vocês? Segunda-feira. Meio-dia. Segunda-feira, meio-dia. Se o Odin então, quiser. Então se prepare, porque na sexta-feira no Areva nós fizemos um especial com o personagem mais foda da DC, cara. Quem? Então, Batman? Não sei. Detetive Stimp? Pode falar. É segredo. E vocês falam lá de quadrinhos, de sala de quadrinhos ou o quê? Cara, a gente fala de tudo lá. Semana passada a gente teve um podcast sobre o mundo colorido, sobre. Exatamente, dividido em duas partes até. A gente teve, inclusive, o Creed, que é um membro assíduo lá do MDM, do Melhores do Mundo, que é gay, né? Junto com mais dois amigos, falaram um pouco com a gente aí sobre esse assunto polêmico. Você sabia que isso era a nossa puta podcast 24? Vocês roubaram a nossa ideia, sem saber? A conversa deu um bug ou tá todo mundo silêncio mesmo? Todo mundo falando. Eu tô ouvindo. É sério, cara, a gente tem ideia fazer esse cast de discussão sério no 24, cara. Vocês destruíram a nossa pauta. Desculpa aí, mas depois se vocês quiserem dar uma conferida, ficou bem bacana a conversa. E é isso aí, areva.com, quem quiser acessa lá. Muito bom, muito nerd, muita alegria e craque pra vocês. Eu recomendo. Então é isso, galera. O Pluff caiu da conversa, então eu vou fazer as vezes do apresentador. Cara! Eu que dito e tchau! Liberte! E-mails. É isso aí, galera. Tô aqui com o Bode. Oi. Vamos vamos agora ler os e-mails e recadinhos rapidinho da galera. Primeiro e-mail do Thiago França, que participou do último podcast sobre Guia do Mistério das Galáxias, que tinha voz um pouco parecida com a minha. Ele diz assim: prometo não tentar confundir ninguém na próxima vez que participar do cast e nem falar junto com os outros. Aí ele tá contando que no dia 25 ele pegou a toalha dele e foi pra faculdade, pra academia. Estilo um tiozão sudorípero. Você canta teste e tal depois de malhar. E pra fechar, ele contou uma piada muito ruim em homenagem ao Napa. O que são 10 mil juntos? Mais de 8 mil. Ah, eu não ri porque já conhecia. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Thiago França. Você é nosso ouvinte favorito. Show de peteca. E participante também favorito, será? A princípio, tá na lista aí, top 10 BR. A gente não tem 10 participantes, então é fácil. Então tá. Muito bem, vamos à leitura dos recados do nosso podcast 16, chamado 42. Muito bom isso. Acho ótimo. Temos que agradecer. Acho ótimo. Acho ótimo, um comentário muito bom, cara. Ó, tu viu. Eu quero agradecer aos recados de Pluff, aos recados de Thiago, ao recado de Vinícius. Temos também que agradecer ao recado de Pombo, ao recado de Ninja Inimigo. Obrigado, Ninja Inimigo. Esse cast foi, esse cast atual é em sua homenagem. E obrigado ao Gani, meu primo. E Jardelzão. Obrigado, Jardel. Seja você onde estiver. Porra, eu não entendi por que você não leu os recados, cara. Por que você agradeceu todos, não agradeceu só alguns e leu o resto? É porque eu quero agradecer aos ouvintes que participaram. Não, sim, você pode agradecer e você pode ler o recado. Eu fico grato deles, porque eles mandaram recado para nós. Eu fico, tá bom, muito grato. Muito obrigado, pode... ouvintes. Se o Pluff não quer agradecer a vocês, eu agradeço. Tudo bem, mas você quer agradecer, mas eu posso ler então os recados? Você pode fazer o que você quiser, cara. Estamos num país livre. Não, tá bom. É o seguinte, Ninja Inimigo deixou um recado aqui. Esse foi um dos poucos livros que ele leu na vida dele. Ele leu Os Caras, que eu não faço nada que seja, e o Guia do Mistério das Galáxias. E disse pra você, se for ver o filme, não veja antes de ler o livro, porque vai ser uma merda. E eu faço um adendo, se for o livro, leia os três primeiros. Leia os três primeiros, até porque o último pod não conseguiu ler, porque o livro dele veio com página faltando. Não, eu li. Mas eu perdi umas páginas. Olha só, o 5 tem até alguns momentos bem engraçados. Minha passagem favorita é do quinto livro. Mas o 4 não precisa ler, não tem nada de bom no quarto livro. Nada, nada, nada. É. Se você gostar muito e não tiver muito o que fazer, estiver esperando o show do Pluff no meio daquele evento, você vai lendo o quinto. Isso aí, dia 12 de junho, agora, em São Gonçalo. Passa os tamanhos. Anime Brother Club. Gunny deixou um recadinho, falou que o livro é genial, mas ele só lia quando tava na autoescola. Fez muito bem, companheiro. Autoescola é pros fracos. Tem que saber dirigir e frequentar as aulas só. Não precisa assistir. E ele, porra, eu concordo com ele quando ele diz aqui que essa porra de toalha é mó putaria, cara. Você vai viajando de planeta em planeta, tua toalha já pegou tudo quanto é tipo de fungo, o bolor da toalha daqui a pouco tá até falando contigo já, cara. É tão bizarro que tá a situação. Mas tudo bem. E é só isso, cara. Tá vendo? Eu não gosto de agradecer, eu gosto de ler. Você agradece também. Você não é grato aos nossos ouvintes. Eu sou grato aos nossos ouvintes. Ouvintes, obrigado. Eu gosto de ler o recado de vocês. Individualmente. Individualmente. Fique agora com o review do filme com spoilers. Pera aí, vai ter dois reviews então? Fala aí. Vai ser tipo um reviewzinho e depois eu vou comentar. Vai voltar depois dos e-mails? A gente vai revolucionar esse nível? Porra, tô te falando, cara. Muito melhor. Tá revolucionando fortemente, cara. Tá vendo? A gente tá gravando agora sem saber se vai ter. A gente espera que tenha. A gente não gravou o plano B. Então, torce pra ter alguma coisa depois. Não. Reitero o convite. Não usem drogas. Não usem drogas. Dia 12 de junho em São Gonçalo. E tchau, podcast. E é isso aí, galera! Voltamos agora depois dos e-mails. Por mais que o bode não acreditasse que isso fosse acontecer, a gente tá aqui de volta. E agora estamos com o Pombo, que ele resolveu aparecer. Ei, apareci, moleque. Eu só apareço nos melhores momentos. E estamos aqui pra dar nossa impressão sobre o filme. Pra você que não viu o filme e não deseja ter notícias que vão estragar a sua surpresa, desliga essa merda, tá? Você foi avisado. Eu sei que é difícil, mas... Pra você que já viu o filme ou não tá nem aí, continue ligado. Pombom e bode, o que vocês acharam do filme? Por ordem. Por ordem. Alfabética. Bode primeiro. Cara, olha só. Se você for esperando grandes coisas, você é um idiota. Que isso. O filme cumpre a que veio. Achei as cenas de ações fracas, a história bem contada. Não pense muito sobre ela, senão você vai sair falando mal do filme. Mas é um filme ok, regular. Legal. Pior do que X-Men 2 disparado. Melhor do X-Men do que X-Men 3. Melhor do que X-Men 1. E é isso aí. Bola pra frente, vamos lá. Sério, eu não achei melhor do que o X-Men 1 e melhor do que o X-Men 3. Não achei, sinceramente. Esse filme, eu achei ele fraco, porque a história, eu não sei, eu não sou leitor das HQs e tal, todo mundo já sabe disso, mas não teve novidade nenhuma, entendeu, o filme. Eu acho que pra mim o filme valeu bastante por, sei lá, 7, 8 segundos, que foi o período em que apareceu o Wolverine no filme lá, dá a negada no Xavier. Mas, tudo mais, cara, sei lá, o Fera é um bonecão, parece, assim, carinhoso, sei lá o quê, o Dudley, o dragão. E não tem tanta graça, assim, a adaptação dos personagens, eu achei que ficou fraca. Por exemplo, o Banshee, que foi um dos poucos que eu li algumas histórias sobre ele, eu achei... Porque eu não vi ele adolescente também nas histórias, mas eu achei que não tinha muito a ver com a personalidade dele, entendeu? E é isso aí, cara. Não tem muita coisa pra se destacar, não tem muitos momentos, assim, marcantes, entendeu? Achei então, fraco. Tem erros de roteiro gigantes, assim, motivações totalmente absurdas. Mas é isso, cara. Desliga seu cérebro e vai ver cenas de ações ruins. E que nota que vocês dão pro filme, então? Que nota antes de dar a nota... Só reforçar o seguinte, uma coisa que eu nunca vi ninguém falando, muito menos nas HQs, porque eu não acompanhava, é o fato do Xavier ter só uma cantada na vida inteira dele, cara. Ele usa 82 vezes a mesma cantada lá sobre o conhecimento dele em genética, e é assim que ele pega as mulheres, rapaz. Você tem um olho de cada cor, você tem a unha do dedo mindinho diferente, então você é do tipo 14B84-8. É muito escroto, é isso aí. Não sei se vale a pena destacar, mas... Pra tu ver como é que o filme é fraco. Foi uma das coisas que deu pra rir. Já que você interrompeu a nota pra isso, por favor, agora você terminou. Agora eu posso dar a nota, né? Não, você não compreendeu, rapaz. Tava tudo agrupado na minha nota. Entendi. Eu essa pausa só pra dar suspense. Não, é a minha nota pro filme de 0 a 10 ou você vai querer escolher de novo? De 1 a 5, pô. Sempre de 1 a 5. Sempre foi, sempre será. Não tem que seguir esse padrão, não, cara. Eu não mando ninguém aqui, não. Então eu vou dar uma nota de 32 a 74. Vai ser... 42. Não vou fazer conta pra descobrir de quantos ficam são a 5. E aí, pra vocês ouvindo, damos escala de 32 a 74, ele deu 42. Passa a conta. Passa a média aí. Eu vou dar minha nota. Eu acho que a média pra passar de ano é 7. O filme, como filme, arte cinematográfica, história, roteiro, etc., é um bom filme. É um bom filme. Não vou mentir, não. É um bom filme. Melhor que o Thor. Mas não é tão divertido. As cenas de ação não empolgam. Tem furos muito agressivos, assim, não me empolgou, não me empolgou. Se eu não fosse nerd, eu dava um 7. Eu, por ser nerd, dou 6. Pronto. 6. Tu tirou um ponto que é nerd. Pode, então deu 3. 3, de 1 a 5, 3. Ah, eu achei o filme do Thor muito melhor, hein? Não, minha nota é 6. De 1 a 5, pode deu 3. O combo de 1 a 5 deu alguma coisa aí. Eu não vou me expor muito aqui, mas eu gostei bastante do filme. Minha nota continua sendo 8, que é minha nota da expectativa. E é isso, eu acho que se você viu, você já pagou o ingresso do cinema. Trouxa, ou não. Já espero que você tenha aproveitado. E se você não viu, foda-se, pelo menos você ouviu nosso podcast. Teve aí uma hora de diversão e somos nós. Última considerações? Sim, se você for ver o filme, escolhe um lugar bem lá no canto, escuro, que dá pra você dormir mais tranquilo, entendeu? Você vai passar, de repente, vai ter escolha de passar períodos bons assistindo o filme. Quem sabe você não sonhe com um filme melhor. E a dica que eu posso dar é não preste muita atenção ao Fera Peludo, cara. Você vai rir muito. Não olhe muito pra ele, é sério. Quando ele estiver em cena, olha pro lado, repara o cenário, porque não dá, cara. Tá muito trash. Não tinha orçamento nenhum. E apareceu no final do filme, eu acho que já acabou o orçamento. Eles improvisaram ali. Mas todo mundo já viu, cara. As pessoas já passou, você não pode dar esse conselho. Mas tudo bem. Mas pode ser. De Volta pro Futuro também. Ah, eu queria deixar também mais uma coisa aqui, que eu assisti o filme sentado meio torto, então eu terminei sem sentir minhas pernas. Eu não sinto as minhas pernas! Eu não sinto as minhas pernas! Vocês não costumam colocar as imagens que vocês falam no podcast? A gente coloca, mas eu acho que fica estranho a gente estar falando muito de imagem, e a pessoa tá no ônibus ouvindo e não vai ter imagem na mão. Não, mas isso aí a gente corta metade do tempo que a gente gastou assim, e... Mas isso aí também é problema do pobre fudido que não compra um iPad, né?